tema a ser comentado aqui hoje são provas e expiações. Às vezes as pessoas se perguntam, afinal das contas, o que, que são essas provas, o que, que são essas expiações? Por que, que dentro de uma casa espírita se fala muito de mundo ou de plano de provas e expiações? Ah, estamos no mundo de provas e expiações. Ah, estamos no mundo em que daqui tantos anos, talvez, nós vamos ter, digamos assim, uma passagem, vamos ter uma maneira de passar desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É meio complicado isso, né? Porque provas e expiações. Então, o que é uma prova? Isso aí é a questão da espiritualidade. Digamos que nós todos aqui estejamos no mundo espiritual. Tá? E todos nós que estamos no mundo espiritual, ou todos aqueles, quer dizer, no mundo espiritual, nós estamos, só que encarnados. E os outros desencarnados estão no mundo espiritual desencarnados, que é num outro plano. Nós estamos no plano físico, eles estão no plano espiritual. Dizia lá o Platão, supranatural, certo? Então, mas vamos fazer de conta que nós estejamos, nós aqui, num plano de desencarnados. E que nós precisamos, indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida nenhuma, reencarnar novamente. Por quê? Porque nós temos mais alguma coisa para pagar aqui na Terra. Por quê? Porque nós temos mais algumas dívidas, e não são poucas, só que nós não sabemos, é claro, né? Nós não sabemos quais são as nossas provas. Mas aí lá no mundo, nós estamos no mundo dos espíritos, aí vem aí os mestres, né? Os grandes espíritos, os espíritos de luz, e vêm e nos dizem, ó, você ou vocês vão reencarnar novamente na família tal, vocês provavelmente terão uma doença tal, vocês provavelmente passarão por tais dificuldades, porque vocês numa outra existência, vocês beberam demais, aí vocês vão ter problema de fígado, de pâncreas, ou vocês fumaram demais, vocês vão ter problema de pulmão, ou vocês foram muito ruins com as outras pessoas, foram malévolas, foram malvadas, aí pessoas vão ser malvadas e malévolas com vocês, e vocês vão ter que passar por isso novamente. Aí nós, que compreendemos, que vamos compreender, que somos, digamos, daquela equipe de espíritos, lá na espiritualidade, que entendemos isso e que nós compreendemos que nós temos que passar por isso novamente, aí nós pegamos, nos ajoelhamos e vamos dizer assim, bom, que seja aquilo que Deus quiser. Vamos reencarnar novamente, com espontaneidade, de livre e espontânea vontade, e vamos lá para mais uma prova. E tomara que pelo menos 50% dessa prova que eu tenho que cumprir na próxima existência, eu consiga. Porque geralmente nem 50% a gente não consegue. É bem provável que aconteça isso. Mas se acontecer que a gente conseguir resgatar dessas provas 50%, nós saímos vitoriosos. Nessa própria existência, se nós conseguirmos resgatar 50% das provas que nós viemos para ser resgatadas, olha, está mais do que bom. Está meio a meio. Mas tem lá um outro grupo mais teimoso, que são aqueles grupos de pessoas extremamente ruins. Pessoas que ficaram no umbral 50, 100, 150, 200 anos, que se tornaram extremamente conhecedores da magia negra, que se tornaram extremamente conhecedores do ocultismo, que fizeram trabalhos espirituais contra um mundaréu de gente, que são pessoas extremamente malévolas mesmo, ruins, e que às vezes elas conseguem pela sua própria inteligência, não é sabedoria, hein? É inteligência e conhecimento, elas conseguem postergar, adiar, às vezes, uma, duas centenas, ou três vezes centenas, duas, três centenas de anos, a sua próxima reencarnação. Existem reencarnações que estão acontecendo hoje, que a última deles foi lá na época dos cruzados, para vocês terem uma ideia. Foi lá na época da Inquisição. Imagina só o que, que eles fizeram. Por que, que eles não querem reencarnar? Porque eles sabem que aqui eles vão passar por expiações. Não são provas. Então esses eles são levados num outro local, no mundo da espiritualidade. Digamos que nós aqui temos o lado de cá, que é provas e expiações. O lado de cá é as provas. Esses aqui eles vão tranquilo. Ah, esses aqui não. Esses aqui eles ficam fugindo, eles ficam se esquivando e tal. Mas vai chegar uma hora que o mundo da espiritualidade elevada, certo? Eles vão chegar e vão... Venha, é contigo agora. Vocês vão reencarnar. Eles não querem, mas vai ser compulsoriamente. Eles vão ser compulsoriamente reencarnados. E eles vão nos lugares aonde eles precisam ir. E talvez seja a última encarnação deles nesse planeta, que é um mundo de provas e expiações. Então, esses que vão reencarnar dessa forma, imaginem só aonde que eles vão. Sem querer fazer aqui preconceito com ninguém, com nada, com nenhuma raça, com nem um credo, com nem... Mas imaginem só, eles são obrigados a passar por uma expiação. Eles vão ter que nascer no meio de alguma coisa, no meio de algum problema extremamente grave, seja ele político, financeiro, de pobreza absoluta, de miséria absoluta, de banditismo absoluto. Eles vão passar por tudo aquilo que fizeram as outras pessoas passarem. Nada, nada, nada, absolutamente nada nesse mundo se planta sem tu colher. Nada acontece. No momento em que tu semear a discórdia, se tu semear a violência, se tu semear o banditismo, existe a lei da causa e efeito. Portanto, a expiação, ela é bendita, sim, porque todas essas entidades, sem querer aqui falar mal delas, é a verdade, plantou, colheu. Plantou, colheu. Nada, nada se deixa de colher. Tudo que se planta é colhido. Uma pequenina semente que plantar de ódio, tu vai colher de ódio. Então, fica aqui a ideia, se quiseram compreender, se fui bem explícito, né, sobre a questão de provas, né, e expiações. Nada a ver com o pessoal que está aqui, né? Mas lá da espiritualidade, no momento que eles são reencarnados. Então é, fica assim uma proposta de nós chegar em casa e procurar entender como é que funciona esse tipo de coisa. Porque realmente é preocupante. É preocupante. Muito obrigado.